assustado com Alibaba e os 40 ladrões. Já não querem nada com a pátria amada, cada dia mais enchendo os meus botões. Lá vou eu de novo, brasileiro, brasileiro nato. Se eu não morrer, eu mato essa desnutrição. Minha teimosia braba de guerreiro é que me faz o primeiro dessa procissão. Fecha a porta, abre a porta. Amém-te, César, amor. Fecha a porta, abre a porta. Eu disse amém-te, César, amor. E vamos nós de novo, vamos na gangorra, no meio da zorra desse vai e vem. É tudo mentira, quem vai nessa pira atrás do tesouro do Alibembem? É que lá vou eu de novo, brasileiro nato. Se eu não morrer, eu mato essa desnutrição. A minha teimosia braba de guerreiro é quem me faz o primeiro dessa procissão. Au! Fecha a porta, abre a porta. Abre-te, César, amor. Fecha a porta, abre a porta. Abre-te, César, amor. Fecha a porta, abre a porta.